Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Fernando Firmino, professor do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB, e vou tratar sobre o financiamento de redes de desinformação. O Facebook tem desarticulado redes de contas falsas, que disseminam fake news e promovem toda uma desinformação. No início do mês, Facebook derrubou 73 contas e 14 páginas. Essa iniciativa é louvável e deve ser permanente. Temos observado que as redes sociais são estratégicas para que grupos possam disseminar ódio, informações falsas e outras coisas. A epidemia de informações falsas é, de fato, um problema que gera mortes e crise de confiança. Portanto, a derrubada de páginas e contas falsas a serviços de políticos é fundamental para que não se permita sustentação a teses falsas de medicamentos sem comprovação ou tratamentos sem efeito, ou ainda incentiva a comportamentos inadequados como o não uso de máscaras em espaço público. Outro aspecto relevante é que essas páginas com atuação desde 2018 ou até antes ameaçam a democracia. Além da iniciativa da rede social Facebook, o judiciário tem se movimentado para neutralizar e incriminar grupos disseminadores de fake news. Todavia, a iniciativa do perfil no Twitter Sleeping Giants Brasil tem sido uma das mais relevantes ao denunciar o financiamento de páginas de fake news por parte de anúncios automáticos online que vêm de empresas, muitas sem saber disto. Essa campanha surgiu nos Estados Unidos para combater desinformação e chegou ao Brasil com resultados ao alcançar empresas alertando sobre esse financiamento e forçando o bloqueio desses anúncios, principalmente em páginas bolsonaristas impulsionadoras de fake news. O resultado é positivo, porque essas empresas não querem ver seus nomes atrelados ao financiamento dessas páginas e correr o risco de perderem clientes, principalmente em contexto de pandemia. Na falta de agilidade da justiça para coibir essas páginas, temos então a ação do Facebook e de movimentos na internet, e que de alguma forma está surtindo efeitos para acabar o financiamento de páginas disseminadoras de fake news. Coronavírus em xeque. Uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.